Olha, sem dúvida é importantíssimo, a gente cada vez mais tem que se unir, especialmente o mercado e o cenário independente, né? Senão a cadeia não evolui. Eu acho que o Fora do Eixo tem uma importância incrível no cenário brasileiro, é referência em termos de organização de festival, e eu acho que vir para o Rio só endossa essa iniciativa, e eu acho incrível que a gente consiga agora ter produtores e coletivos interessados em fomentar e fortalecer essa cena aqui no Rio. Quem? Que eu não sei. Nós somos o Le Pops. Se escreve Leis Pops, mas fala Le Pops. Essa vai pra Federico Fellini. O show nosso foi em dezembro do ano passado, de 2009, e esse, sei lá, deve ter sido sexto, sétimo, não sei. E o projeto começou mais ou menos em maio, junho do ano passado, que eu tive a ideia de chamar o Rodrigo e o Daniel, propor a eles montar uma banda, que a gente tinha, os três tinham carreira solo e enfim, com bandas contratadas, a gente já tinha lançado disco e a gente compunha músicas juntos, mas chegou uma hora que eu tava um pouco frustrado com as coisas que estavam acontecendo comigo e propus isso ao Rodrigo, propus ao Daniel, eles toparam. a gente juntou o material que a gente tinha, composição de cada um, que a gente trabalhava no... cada um trabalhava separado, e começou a tocar essas músicas, e daí com os ensaios a gente começou a compor coisas novas, e então aí, daqui a pouco vai fazer um ano que a gente já tá junto, e tá bem legal, tô feliz, hoje o show foi bem legal, tinha um pessoal que não conhecia a gente aqui, então foi importante, valeu. A gente, no primeiro ensaio, a gente tinha um baixista e um baterista que a gente tinha chamado pra fazer o ensaio. E aconteceu que o baixista não conseguiu ir no ensaio, e o Daniel foi lá e ligou o pedal, e ficou bom, a gente gostou, e a gente resolveu fazer isso, com enfim, não ter baixista e ter uma guitarra fazendo o lugar do baixo. E aí os outros instrumentos, que são os mais esquisitos, assim, são os que eu toco, que também era uma ideia minha de explorar essas possibilidades, que eu toco vários instrumentos diferentes, então eu quis colocar um pouco disso na banda. Aí eu toco, a gente acabou de gravar o nosso CD agora, tem acordeon, tem ukulele, tem banjo, tem bandolim, isso cria novas possibilidades, né? Nossas novas texturas, assim, eu acho legal. Independência! Ou morte! Valeu, galera! Essa música que fala um pouquinho da nossa cidade de Brasília. Essa aqui passou. Jorge os Penitenciários. Quem quiser saber essa história, depois é só procurar a gente vai estar por aí. Sugestivo, hein? Ofereça uma cerveja. Eu não, tô sem grana. Aceitaremos. Faremos o possível e o impossível para explicar a história. Eu quero um lugar em 1973. Talvez perdi minha vez. De novo se pensou. Não era aquilo. Era disso um pouco. Quero deixar essa vida de logo mais. Se diz de novo, vou me encontrar. Já entendi nessa viagem. Não tenho paz. Não tenho paz. Viagem não tem o pai. sou eu quem vai amanhecer tudo que acontecer. Eu não sou Deus, Deus também eu inventei. Não há ninguém, eu também eu me criei. Quem vai negar? Eu patrocinei filho, mãe, pai, irmã, tudo que eu inventei. Eu não sou Deus, não há ninguém, não há ninguém. Eu também me criei. Quem vai negar? Quem vai negar? Tanto faz se eu acordar. Bem legal. Como eu disse, eu não conhecia as bandas. Acho que foi uma boa abertura do festival. Eu vi aqui várias pessoas cantando as letras dos outros. Achei isso massa. Além de dançar, a galera também cantando, assim. O pessoal sabia as letras das músicas e tal. Então acho que é isso, né? Bom começo de festival, assim. Amanhã a gente tem... Do Amor, Porcas Borboletas, Nevilton, Brasov, Tereza, né? Onde que vai ser? No Teatro Odisseia, né? E vamos lá, galera, vamos aparecer. Segundo dia ralando, nesse segundo dia aqui no Teatro Odisseia, direto aqui da Lapa, Rio de Janeiro. O evento está previsto para começar às 21 horas com a abertura da banda Tereza. A expectativa é a melhor possível. e vamos com tudo. A banquinha tá um sucesso, a galera tá comprando camisa, tá comprando os produtos, broches, CDs, DVDs das bandas de hoje, cada vez melhor. Amanhã a expectativa é melhor ainda pro Circo Voador. I look for record, say, show now. Oh, when they have a low. face of your lips, I'm on a rhyme. You're toxic, I'm slipping under the taste of your lips, I'm on a rhyme. You're toxic, I'm slipping under the taste of the poison. I'm addicted to you, don't you know? With the taste of the lips, I'm on a rhyme. When you love me now, I think I'm ready. With the taste of the poison, with the love me now, I think I'm ready now. Sim, cara. Pô, o Teatro Odisseia, cara, ele é mais uma casa do Grupo Matriz, né? E devido estar aqui na Lapa, segue a mesma linha das outras. É bem democrático, tem vários estilos musicais. Aqui na Lapa tem essa característica, você pode encontrar numa mesma casa um dia rock and roll, outro dia samba, outro dia... E aqui tem justamente essa característica. A história é como muitas outras, né? Um galpão antigo, que alguém teve a ideia de visualizar ali uma oportunidade de fazer uma casa de show. E, poxa, devido a estar localizado aqui na Lapa, faz parte dessa efervescência que é a Lapa, que é uma mistura de ritmos, uma mistura de estilos. Só que aquele negócio, né? A parte alternativa estava um pouco carente nesse sentido. E através do Festival do Fora do Eixo e tudo, do Ponte Plural, a gente está cada vez mais inserindo isso aqui na Lapa. E a galera que curte rock and roll, por exemplo, que estava meio carente, está podendo ter a oportunidade de ver algumas bandas que não teria chance de ver se não fosse essa iniciativa do Fora do Eixo e o Ponte Plural. Pô, mais ou menos por aí, a história é mais ou menos essa. Mas hoje deu certo da gente dar uma volta na Lapa, no centro aqui do Rio de Janeiro, a parte boêmia e... Enfim, né? Tudo que tem a ver com a gente, com o nosso som. Somos eu e Nevilton, conhecemos a Estação Cinelândia, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Passamos ali no mosteiro do Santo Antônio, né? O Santo Casamenteiro, tem um mosteiro bonito, antigo. Tem mais de 500 anos o mosteiro lá, rapaz. Descemos a Rua da Carioca, cheio de boteco legal. A Rua do Lavradio, que tem muitas... A gente pegou um panfletinho na rua, velho. Altas histórias contando de coisas que aconteceram na Rua do Lavradio, como, por exemplo, Dom Pedro II, ou primeiro, agora não lembro qual foi o Dom Pedro que foi. Caiu da carruagem, foi um desses Pedro aí. Caiu da carruagem, velho, lá nessa Rua do Lavradio, e ficou desmaiado. Aí levaram ele pro solar de um marquês aí, e os escravos já tacaram areia na rua. Por quê? Para as carruagens que passavam ali não fazer barulho para não atrapalhar o Dom Pedro, cara. Ali na Rua do Lavradio, fizeram isso, velho. Mas é interessante, essa história do Rio de Janeiro é muito boa, cara. Vale a pena visitar essa cidade aqui. Aqui começaram vários movimentos. O Circo Voador sempre foi aqui na Lapa, né? O movimento dos anos 80 começou, ganhou força no Circo Voador. E a gente tá aqui logo do lado, aqui na mesma esquina praticamente, trazendo bandas do Brasil inteiro pra tocar aqui. Eu acho que é muito válido. O pessoal acertou no lugar e no dia e em tudo. As grandes cidades têm que ver que elas são apenas mais umas das cidades que produzem arte, cara, sabe? O pessoal do Brasil inteiro tem que assumir que o Brasil já tá quase tendo uma coisa única. O Brasil inteiro tá trabalhando na arte. E é hora de mostrar para esses grandes centros que é todo mundo Independência junto. Independência ou morte! Esse próximo som, minha gente, se chama Pressuposto. E ele é tema do nosso EP, que tá ali à venda, na banquinha, a 5 pilas apenas. Você pode chegar ali, comprar 5 pilas. 5 pilas e um abraço. Um abraço molhado. Ou uma cervejinha. Ou então, você pode baixar na internet. É só entrar em www.nevilton.com.br, que lá tem todo o esquema. Yeah. Eu gostaria de ensiná-los a cantar, ó, aqui, ó. Oh, oh, oh, oh, oh. Não precisa nem cantar a música, só gritar o oh, oh, oh já vai me ajudar. Assim, ó, ó. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos lá. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos lá mesmo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos lá então. We'll be right back. isso pode. E até o insensato vai perceber. E nunca preocupou-se em fazer crer, nem mesmo acreditava poder fazer. Mas um dia percebeu o seu poder. Não gritar, oh, oh, oh, Rio de Janeiro. Oh, oh, oh, oh. Saiu a sorrir, ganhando corações, sorrindo gentilmente com criança. E a cada sair, sorrindo decisões, de amor, delicadeza, ela mesma aprendeu a viver. Oh, oh, oh, oh. Sorrindo, ganhando corações, sorrindo gentileza e confiança. Uau, e a cada sair, sorrindo decisões, de amor, delicadeza, ela mesma aprendeu a viver. Valeu. Bonito, bonito. Vamos tocar a última música. Coisa linda de Deus. Dizer. Declarar o amor é o amor. Por esse bairro, essa casa, essa cidade. Rio de Janeiro fez a cabeça. Da pele de qualquer, acessibilidade da pele preta. Acessibilidade da pele preta, acessibilidade da pele grossa. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele preta, amarela. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele grossa. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele do asfalto. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele do asfalto. Da pele de qualquer, acessibilidade da pele preta. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele grossa. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele preta, amarela. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele grossa. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele do asfalto. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele do asfalto. Acessibilidade da pele de qualquer, acessibilidade da pele do asfalto. Acessibilidade da pele do meu pé, acessibilidade da pele do asfalto. Todo dia bem cedo aqui no Rio de Janeiro. Eu bato uma punheta, fumo baseado, introduzo o Krasov, teu amor, interesse em meu Walkman, passo um chiclete imaginário e saio. A rua agitada me acalma, da cidade que é corpo, sou trava. Um beijo, com muito carinho, desculpe o carisma da última música. Hoje só teve banda foda, a gente ficou envergonhado. Mesmo assim, tivemos que cumprir o compromisso. Um beijo pra rapaziada do festival. Envergonhado o quê, rapaz? Vai a merda. Banda boa é isso aí, festival Fora do Eixo, Rio de Janeiro. É nóis. Grandes bandas, que bom que a gente tá no meio disso aqui. Vem aí do amor, ou do ador. Parabéns pra Lapa, desde 1920, produzindo tantos momentos. Beijo, tchau, tchau, do amor, banda do coração. Cachoeira! I'm ready! Então vamos! Um, dois! Bicho, se tu tá de bobeira, se liga na cachoeira, se liga na cachoeira. Fica enrolando a noite inteira e cai na bebedeira, criando confusão. bicho, se tu tá de bobeira, se liga na cachoeira, se liga na cachoeira. Fica enrolando a noite inteira e cai na bebedeira, criando confusão. Vê se vive a vida, solte a franga que tá presa. Tome uma atitude, mas não pira essa cabeça. Bicho, se tu tá de bobeira, vai plantar bananeira, vai plantar bananeira. Bananeira! Fica picudo a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Bicho, se tu tá de bobeira, vai plantar bananeira, vai plantar bananeira. Fica picudo a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Vê que a sua vida tá passando bem depressa. Tome uma atitude, ou te digo uma reza. Pra te divertir. Pra te divertir. Pra te divertir. Nunca mais sair. Eu nunca mais caí. Eu se perdi. Eu não me perdi. Eu se perdi. Eu nunca mais caí. Eu quero me perdi. Eu não desisti. Eu se perdi. Eu nunca mais caí. Eu quero me perdi.